Yeah. samba no pandeiro, colhão no avião. Pontes para tu não ver mais que dança um trapalhão. Esse vem que dança goi, dança papacá. Caba la loucura, tio eu, alala. Siri morreu. Rufus, Siri morreu. Rufus, baixo nisso, meu irmão, vamos lá.